expectativa chega a transbordar de tanta ansiedade. Sábado, dia 11 de maio. Véspera do Dia das Mães. Véspera do Dia das Mães. No Palácio dos Bares, tem a vibe mais famosa do Brasil. Aniversário do Comissado do Pará. DJ Felipe. DJ Felipe. DJ Felipe. Está chegando! O DJ de maior prestígio da atualidade. Atrações confirmadas. Mega Robson, Palio Safadão, Ideia Pressão e convidados. É sábado, dia 11 de maio, no Palácio dos Bares. Aniversário do DJ Felipe Cobiçado. Junto com a maior e mais frenética vibe do planeta. Se você não for, só você não vai. Sábado que vem! Aniversário do Cobiçado no Palácio dos Bares! E vai estar por lá! Palio Safadão e Depressão! Mega Robson! E a vibe mais estourada da atualidade! DJ Felipe Cobiçado, o DJ de maior prestígio da atualidade. Vai! Aniversário do meu parceiro Thiago Ferraz. Já tá aqui comigo, valeu Thiago. Tamo junto, bebê. Vai começar ao vivo. Henrique de Ferraz comprou uma moto. Pega várias delas. Do Crau, Crau, só no... Erika Torres, a Larissa Smith por aqui com a gente também. Jamile Souza. Do Crau, Crau, só não passa mal no Crau. Vai, vai, vai. Do Crau. Só nas dedadas erradas de novo. Travando tudo! Só na hora do CD, tu é doido, né? Vai! Primeiramente no Pompilho, bora começar assim, ó! Primeiramente. Vai tomar no olho do seu cu. Calma. Segundamente. O que, rapaz? Vai pra puta que pariu. O que? Terceiramente. Senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Vai, desce, moreninha. Sobe, moreninha. Desce, vai, moreninha. Sobe, vai. E meu parceiro Leandro já tá aí comigo, valeu Leandro. Um abraço com carinho pra você, tá todo mundo com a gente. E por sinal, aniversário desse cara que eu tenho um carinho imenso por ele. Valeu Leandro, baby. Bora garoto. Toma, toma, toma. Open tudo. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Feel just like a rock star. Vai pipocando tudo! Eita, é o DJ GBR. Na cozinha toda a escola pio. O meu parceiro Miag já tá aqui comigo, ele. Minha amiga Carmen também tá do ladinho. Sempre, sempre curtindo quem? Quem? O Cobiçado. Cobiçado. Pelo da Putiane. Já vai pirocadão no pelo da Putiane. Vem deslizando, vem. Vem. Vem assim comigo. Vem deslizando devagar, vem caixota. Vem, tu sabe que eu faço como tu. E deixa eu mandar um abraço muito bacana aqui pro meu parceiro. Murilo das Frutas, o rei do Hortifruti, do bairro do Guamá. Ele, meu parceiro HP Produções, para Henrique. Tem moral. Essa eu faço pra tu enxota descer. Bota a xota descer. Bota pra descer tudo. É da pecada, é pressionado. Qualquer fala essa mina, essa. Da pecada é pressa. Mais pólvora. É fala essa mina, essa peca. Ela tira o para-check pra botar na boca. Ela tira o pão da boca, botar na. Check. Ela tira o para-check pra botar na boca. Ai, que vem assim, pega. Ela tira o para. Bora, mortadela. Ela tira o para a boca, botar. O meu garçom número 1. Ai, o meu atendente número 1. Aí do boteco do barco. Chico. Esse moleque tem moral, bora a volta dela. Tamo junto. Leitada, ok. Vai, vai, vai. Leitada, ok. Leitada, leitada, leitada, leitada. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7. Ela quer o 5-5. Ela quer o Murilo. Então vou ter que levar. Tá. Alguém pode dar dois tiros? Então dois de comando? E o quê? Pra energia uma só. Minhas tenebrosas também já tá no caqueado. Já tão batendo a raba aí, ó. Mata nossa tropa. É um 5-7, vai, pô. Mata nossa tropa. É um 5-7, vai, pô. A nossa tropa. É um 5-7 de xoxota. A nossa tropa. É um 5-7 de xoxota. É um 5-7, é um 5-7. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. E o quê? Fiz tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Quem tem um amigo viado aí? Nem conversa. Quem tem uma amiga? Conversa. Sapatão, faz barulho bem alto comigo aí. Nós nem conversa. Se tiver alguém do Paissandu, pode dar-lhe um gritão. Nós nem conversa. Mas se tiver algum campeão paraense, dá-lhe um berro bem alto aí. Tô decidido, né? À toa que eu quero ver soltar a voz. E como vocês estão aí no Pompino? Foi no bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. E o popozão, vai, vai. E toda a minha comitiva. Aí Davi de Cinco, tamo junto. Bailão, ela com o popozão. O Luan Tavares, fechadão. Popozão. O cobiçado. O cobiçado. O cobiçado. O popozão no chão. A novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela. O quê? Eu não sou bombeiro, mas eu taco mangueira nela. Taco mangueira nela, taco mangueira nela. Taco mangueira nela, taco. E pra apagar o fogo da menina, diz pra mim. Tô como apagar, diz que tá queimando a beça. Eu falei calma novinha, vê se tu não desespera. E pra apagar seu fogo, a minha resposta é essa. É só tu setar corcozinho. Cita, cita. Taca cera, que é só tu setar corcozinho. O meu parceiro Anjinho já tá aí comigo, valeu Anjinho. Minha fantasminha, tá todo mundo invadindo. Taco mangueira nela, taco mangueira nela. Desceu da favela pro asfalto. Só no Charmini, vai. Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo. Pega fogo. E sai dominando o mundo todo. E o quê? O funk chegou. Quem gosta de funk, joga a mãozinha pra cima aí. Quem tem um amigo fresco, joga a mãozinha pra cima aí. Favela chegou. Quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima também. Pode jogar pra cima. Pode jogar pra cima. Joga pra cima esse bagulho. O meu parceiro Bertinho Lobato. E meu grande amigo e parceiro Dodô. O tacacá do Dodô. O tacacá mais estourado do mundo. Vai. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Para de papapá. Cuspindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina. O meu xará Felipe. Gostoso, dá pra ver. O homem da cera de ouro. Vamos junto, Felipe. Dita Gabriel Silva, essa membro aqui com a gente. Simpática. Deixa eu. Do Ideia Pressão e toda a galera, meu parceiro Júnior Moraes. Vai. O meu divulgador, tamo junto, Júnior. Vai, novinha, vai. Vai descendo. Descendo. Vai descendo, vai. Vai, agora pro pai. Novinha, vai. Descendo. Vai, vai, bora pro pai, vai, novinha. Bora, Betinho. Descendo, descendo, vai, bora pro pai, novinha, vai. Descendo. A mãe quis prender demais sua filha e virou controle sem pilha. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de maior Kevin Cria. Vai, a bola pro pai, vai no. DJ Mike! Vai. Descendo. Da carreta Blaze, tá com a gente, vai lá, Mike! Vai, mais pólvora! Descendo, descendo. Vai! Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. O quê? Levando levadas que você nunca ouviu. eu sou o Rio. Solta a voz aí. Pro Kevin, o Cres, do tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai ver, vai ver, não vai ver. Vai ficar suave. Se nós chamar, sei que elas vêm. Trabalho de comunidade. Bora pipocar tudo! Te liga na rave! Gordinho, blackout total e começa a brincar com esses moves. Agora! Artilharia! Artilharia! E doida, e doida, e doida, e doida esse caralho. E bota pai doida, e bota pai doida. Solinho, solinho, solinho, solinho, solinho. O negócio tá bonito hoje, o negócio tá bacana, tá legal. Todo mundo vai se divertindo, vai brincando, vai trazer seus amigos, vai trazer seus parceiros. Fazer uma onda bonita hoje aqui, viu? Uma onda pai d'égua, uma onda bacana. Pra começar os trabalhos, pra começar o bagulho doido. O cobiçado vai bibocando, vai liberando o VPM. Bora pra cima! A vibe que todos esperavam está no ar. Fogo ou aço? Aço. Deixa pipocar tudo! Vai começar a estremecer! Bora pra cima! Vai liberando! Vai chamando tudo! Bora, Marcelinho, tem alguma coisa aí? Tem! Se tiver, prepara tudo! Artilharia! Todos os canhões! Mais pólvora! Vai liberar! O fogo me chama! Toma no caquinhado, toma no caquinhado. Caiu muito bem. E deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, deixa na batida. Bora que a peteca não pode cair não. Um, dois, três, vai. Cachinada, vou ficar na boia. Tem que ficar na boia. valor. E toma no caqueado, toma na batida, toma no caqueado, toma, toma, toma. Tá na hora, produção. Oh. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Vai acendendo, vai apagando, vai acendendo, vai apagando. Um, dois, vai, vai. Explode o bagulho. Hey, oh, bota pra cima, bota pra cima. Bota pra cima, vai pipocando, vai doidando. Vai liberando, liberando, liberando, vai liberando. Vai, vai, vai, vai, e o cobiçado? O cobiçado é o DJ que agita. Tá ali cobiçado, tá ali cobiçado, tá ali cobiçado. Cobiçado é o DJ que agita. Tá ali cobiçado. Bora, Turema, o rei do frango do Porto da Palha. Tá aqui comigo, valeu, garoto. Júnior Santorini na voz e na produção. O meu parceiro Paulo Damasceno, por aqui com a gente. O cara dos eventos, os caras do pagode, o cara que traz os melhores eventos, sempre convido o cobiçado. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre... Rodrigo do Fugitivo. Fala, Rodrigo. Eu vou pro baile da Gaiola. A intenção de beber. Vai, vai, vai, vai. Eu te vejo no baile, já chego zaana. Do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo no meu, te faço a proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vamos lá, DJ Sander. Vamos lá, DJ. Toma, toma. E o Alec Pace, Pace, Pace, Pace, Pace, Pace. Toma carregado, toma na batida. Toma no carregado, toma na batida. Vai. Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de... Só vou te dizer uma coisa, ó. Mais pólvora! O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Só me diz aonde eu encontro, porra! Mais pólvora! Toma, toma, toma, toma no caqueado. Esse aqui, esse aqui. Vai, vai, vai, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Deixa tudo no escuro aí, gordinho. Tudo no escuro, tudo no escuro. Isso, isso. Vai lá no escurinho, vai lá no cantinho. Ninguém tá te vendo, ninguém tá te vendo. Agora tu pega a parada e faz assim, ó. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pode pegar que já tá liberado, viu? Pega a chave e mete ficha. Noite está cada vez melhor. Um abraço muito querido pra você. Minha parceira Rose Borges, por aqui com a gente, Eleonora Borges, Vitória Rocha, tá direto de Concórdia do Pará, valeu! Nega Juju! Vai, nega! Já me sobe, já não encaixou ainda. Rebolo, não rebolo, mas eu sei que tu se excita. E deixa o rumo mexer. Vem, vem, vem. O Gabriel arrancou meu cabaço. E me botou de quatro. Botando, botando, botando, botando, botando, botando. E meu parceiro Caiozinho dos Caixa Baixa. Alô, Caio! Vai, garoto! Rebolo, não rebolo, mas eu sei que tu se excita. E deixa o rumo mexer. O Gabriel arrancou meu cabaço. E me botou de quatro. Botando, botando, botando. Chama, chama, chama sua amiga de nojenta. Vai, vai. Logo você que chupa onde ela senta. Chama ela, vai. Chama sua amiga de nojenta. Logo você que chupa onde ela senta. Chama sua amiga de... Senta! Vai! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despendo, tem dano na... E aí, meu parceiro MD! Divulgações! Ele, primeira dama, tá com a gente, meu parceiro Juninho Moraes. Gosta do que faz. DJ Lohan que tá tocando. Novinha, bora, Juan! Deixa eu quero com você, eu quero. Vai, vai! Vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Descendo. Bora, Miyagi! Não vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Descendo. Vai descendo, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita. Não para! Oh. Sacode! Estremece! Oh. Olha o bagulho! Oh. E doidão! Oh. E o cobiçado! Oh. Detonando! Oh. Oh. Oh. mas ela quer o seu fofeto. Ela quer dar pra batido, ela quer o seu gostete. Ela quer o seu gostete, ela quer na minha cara. Vai então jogando. Vou ter que levar a jogada na minha cara. Então vou ter que levar. DJ no rank tá tocando. Toma, toma, toma, toma. Toma. Vai, Mortadela! Apaga tudo, apaga tudo. Quem gosta do escurinho é meu parceiro gordinho. Apaga tudo. Vai. Segura no telão, gordinho. Duke Gold, o patinho dourado que já conquistou o Brasil, o mundo, o universo. Patinho dourado mais estourado do momento. No piro, tô vindo aí. Pega. No piro, tô vindo aí. Pega. No piro, tá vindo aí. Lala, yala, yala, ya. No piro, tá vindo aí. Lala, yala, yala, ya. Vai. Ela quer o seu gostete. Ela vai pro rock doido, vestida de supreme. Ela treme. Eu sento e me acabo. Pagnei, nosso de Oliveira, o melhor conceito de ótica em Belém do Pará. Bora te umar, pô. E agora? Bota nela. É mal. Bota nela. Pra montar em ti, meu irmão. Bota nela. DJ da Blaze, pai. Vem. Novinha, vem. Que eu quero pólvora. Explode o bagulho. DJ Rohan que tá tocando. Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? É que a culpa não... Rodrigo Dispositivo, foi do DJ. Tá comigo. Tá tocando aí, já viu, é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Muito rock doido, muito rock doido. Vai! Meu amor, venha pra cá, deixa de... E aí, Paulo? Um dos melhores eventos. Os eventos mais estourados de Belém do Pará, que esse cara aí, ó. Sei que você quer dar com vergonha de dizer. Olha, sei que você quer dar com vergonha. Toma um piru, toma. Toma piru. Bora, minha amiga Línia. Já tá comigo da esmalteria. DJ Sander das Produções. A melhor. Segura o J tá Salgado aí, Fagner. Um salgado de maior prestígio que tem no nosso estado do Pará. J Salgado. Quando o DJ é bom. Oi? Quando ele entra o som é dobrado. Dobrado hoje. Quando o DJ é bom. Quando ele entra o som é dobrado. Prado. Toma. batida, toma no cateado, toma na batida, toma no cateado, toma, toma, toma. Um, dois, três, lá vai! E o caqueado na batida, caqueado. Um, dois, três, vai! Oi, oi, oi, oi. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho vai doidou, o bagulho endoidou. Vai doidando, vai doidando, vai doidando. Vai! Se não engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você que jogou na pepeca. DJ Felipe Cobiçada, o DJ de maior prestígio da atualidade. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. E deixa logo lançar o convite aqui pra galera. Quarta-feira agora tem rave do Tom Mix aí no Coliseu Pub. Felipe Cobiçado, de Essa Yag e mais de 10 convidados. E sabadão tem aniversário do Cobiçado no Palácio dos Mares. E vai ser um pipoco de sucesso. Mega Robinson, Padre Safadão. Vai estar por lá e der pressão. E muitas pessoas unidas. Muita gente granada pra beber cerveja. De um conta a festa toda. Já camarote mais do que esgotados. E é claro, conto com a presença de vocês. Sabadão, dia 11 de maio, Palácio dos Mares. Vai doidando! Explode o bagulho! E bota pra cima, bota pra cima! O meu parceiro Mortadela, Edilei e o Betinho! Só brigo aqui, ó, ó, ó, ó. Ai, papai! Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece. E aí? Conhece. Ainda deixa eu mandar um salve aqui. Kawane Modascar. Fechada com a vibe! A vibe que todos esperavam. Vai, Cavani! Só na mana, só na mana, só na mana, só na mana. Vai se dando, só na mana. As novinhas da Zona Leste, é maior fodão, as novinhas da Zona Sul. É maior fodão, as novinhas da. O aniversário hoje, meu parceiro Thiago Ferraz. Lá da Baixada. Alô, Thiago! É maior fodão, olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabitão no chão. E vai com o rabetão, vai com o rabetão, vai com o rabetão, vai com o rabetão, vai. DJ Felipe Cobiçado, o DJ de maior prestígio da atualidade. Tá pra lá. Está tão longe, porque você não volta. Beti! Eu te peço, meu amor, eu te peço. Bora tocar as marcantes. Daqui a pouquinho tem Gina Eletrizante pipocando tudo. Bota no telão, hein, Fagner? Salão do Léo! O salão de maior estouro do Guamá. E a primeira vez que me apaixono por alguém, se me perguntar cara que deixa o cobiçado daquele corte na régua, meu irmão. Sei que meu coração não quer parar de acelerar, e sem querer eu vou te buscar em pensamentos. A música, amigo, se estrela, que faz lembrar daquela noite de amor. Em meus braços você adormeceu, sabe, aquilo foi algo surreal. Como Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz amar. E eu? Eu vivi com você, eu vivi com você. Só uma noite, só uma noite de amor, nada mais. Eu vivi com você, eu vivi com o meu parceiro Gustavo Marcos. Só uma noite de amor. Vai do setor do Jurunas, abraço aqui do carinho. O Júnior tem um pagode lá no Ilhéu Bela. E vai ter a vibe do comissário já confirmada. E na linha do Cubo, viu, gente? Só vamos confirmar a data. Mais de junho. Tem a vibe do cobiçado junto com o Pagogé lá no Ilha Bela. Vai ser um estouro. Vem, minha amiga Cássia. Oi. Se é uma questão de amor, fingir que acabou, aprender a mentir pro coração e esconder essa paixão. Quando me paro olhando e diz que encontrou um outro alguém, me protege, então limito que também já tenho. E hoje tem cobiçado na beiradina, meu amor, junto com o DJ Marcos, do Fox Safadão. É meio estranho falar, né? DJ Marcos, do... o cara que chama falar só no pan. Você quer de amor. Sai ferido de sorrir. E eu. Vai, cobiçado, libera mais uma aí. Bora, Vitor! E meu parceiro Dodô! Do Takaká do Dodô também tá comigo na área, valeu! E você, diz pra mim, vai! Superei toda a solidão, desafoguei o meu coração. Fagner, segura aí o Gilson Lance no telão aí, viu, bora, né? Fechado o da Cidade Nova, o Adriano, o meu parceiro Schwag também da Cidade Nova por aqui com a gente, junto com o Marlo do Crau, da pastelaria do Marlo, tamo junto. É pra começar a lembrar. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Pensei que era aí, mas era aqui, ó. Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Tudo agora é cobiçado. Lá vai! E meu parceiro, o Júlio Eletrizante já tá aqui do meu ladinho. E após essa tem um cara detonando, mixando. Bora, Júnior, prepara aí, bebê. Prepara tudo aí. Vou tomar um chope e depois tu desce e vai tomar uma junto, nós dois. Vou te levar essa beiradinha chapado hoje. Isto. Vou levar um Paulo Damasceno comigo. Tá gostoso? Beiradinha, vai. Tá gostoso, tá? Então na dança. Tá delicioso, então balança. Vem comigo, vem. Tá rebolando, vai. Rebola, rebola, vem comigo até embaixo. Rebola, rebola com essa cara de safado. Rebola, rebola, vem comigo até embaixo. Rebola, rebola com essa cara de safado. É Dodô! Ho, ha, ha, o Dodô do Takaká. Vai, Dodô! O Dodô do Takaká. O Dodô do Takaká. A putaria no pistão vai comer. Vai, vai! Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapa de pau. Fagner, segura aí pra mim. Puxa o cabelo. De saideira, meu parceiro. É que fica sem caô. Chama... Da barbeira e os brother, meu irmão. Senta, vai, pastor. O da... do Jurunas. É que fica tranquilo. O Elias, o Léo. Ela é nós. Sempre com o cobiçado também, valeu. Carequinha, calma, mulher, que bom. Vou falar. Faz ela gritar. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, mulher, que tá tranquilo. É sem gracinha. Ô, tio, quer aqui? Vem, carequinha. E aí, meu parceiro Gagão? Vai, Gagão, vai. Eita, sofrência, papai. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Novinha não me quer. Essa aqui eu lembro quando eu morava lá no Monju. A roça, faz o pico. Tiro nela, tiro nela, tiro. Bora, Júnior. Agora o Fagner acerta. Bora, Fagner! Vamos lá! A expectativa chega a transbordar de tanta ansiedade. Sábado, dia 11 de maio. Véspera do Dia das Mães. Véspera do Dia das Mães. No Palácio dos Bares, tem a vibe mais famosa do Brasil. Aniversário do Cobiçado do Pará. DJ Felipe. DJ Felipe. DJ Felipe. O DJ de maior prestígio da atualidade. Atrações confirmadas. Mega Robson, Palio Safadão, Ideia Pressão e convidados. É sábado, dia 11 de maio, no Palácio dos Bares. Aniversário do DJ Felipe Cobiçado. Junto com a maior e mais frenética vibe do planeta. Se você não for, só você não vai.